Olá, muito boa tarde, Liliana. De facto, encontro-me aqui na loja do Giga Eletrodomésticos, situado, como dizias bem, no estabelecimento do Pingo Doce. Esta loja pertence então ao grupo IG dos empresários oliveirenses Rui e Carlos Gonçalves, várias valências, uma delas este IG Eletrodomésticos. Ao pé de mim tenho o Nuno Santos, responsável por esta loja, e questionávamos então, está desde o início à frente desta loja. Olá, boa tarde, sim, estou desde o início nesta loja. Com quantos funcionários é que conta esta loja aqui em Oliveira? Portanto, aqui na loja somos três funcionários e depois, relativamente às entregas e montagens de equipamentos, contamos com mais quatro. Muito bem, esta loja então faz 5 anos, foi então inaugurada em 2015. Qual é o grande balanço que faz deste tempo de atividade? O balanço que fazemos ao longo destes 5 anos é positivo, é muito positivo. Ainda não paramos de crescer e isso é um motivo para querermos mais e melhor. Muito bem, e considera que esta é uma das melhores, ou se calhar a melhor empresa da região? Sim, claro que considero. Temos um atendimento de excelência, uma missão de compromisso com os nossos clientes, profissionalismo, honestidade, qualidade nos produtos, bons preços e estar sempre um passo à frente no que diz respeito à tecnologia. Hoje o mundo nos obriga a estar. São as características que identificam esta empresa e a distingue das demais. E o que leva então ao sucesso deste grupo IG Eletrodomésticos? Sim. Muito bem. E qual é o feedback destes clientes? Vocês primam por esta proximidade com o cliente, é assim? Sim, primamos pela proximidade do cliente. Garantimos sempre ao nosso cliente em ter uma equipa de profissionais pronta e motivada para os ajudar. Uma relação comercial é muito mais que a compra e venda de eletrodomésticos, e os nossos clientes já estão habituados a terem um serviço prémio. Muito bem, e o que é que os clientes podem esperar ainda mais desta loja do GIG Eletrodomésticos, uma vez que já tem tanta fama aqui pela região? Os nossos clientes podem sempre esperar, como referi, ter sempre uma equipa de profissionais pronta para os ajudar. Hoje, em especial, a IG Eletrodomésticos está a comemorar o seu 5º aniversário. Temos um desconto ao longo do dia especial de aniversário. E estamos todos de parabéns. E também quero deixar aqui uma palavra aos administradores do Grupo IG, Rui e Carlos Gonçalves, pela humildade que os caracterizam e por serem um dos maiores empregadores e investidores do nosso concelho, e dizer que é um orgulho trabalhar nesta empresa. Muito bem, ficamos então com declarações de Nuno Santos, responsável pela loja IG Eletrodomésticos, esta loja que comemora hoje então 5 anos de existência, dos empresários e conhecidos por toda a gente, Rui e Carlos Gonçalves. Ao longo do dia de hoje, o convite é que para que passe por cá, artigos com 10% de desconto, e até o próximo dia 15, alguns artigos também selecionados com descontos. Ficamos ainda com estas declarações e assinalamos desta forma o 5º aniversário dos IG Eletrodomésticos.